Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, eu sou a Juliana Fernanda e está no ar mais uma edição do Moda Sertaneja. A partir de agora, vamos acompanhar os maiores sucessos do mundo sertanejo. Enquanto isso, acesse a referência para o mundo, targetw.com. E para começar esta edição do Moda Sertaneja, Chitãozinho e Chororó, Fogão de Lenha, tudo de melhor é Target. É sucesso? Então é Target Radios, Moda Sertaneja. www.targetw.com e viva o mundo Target. Mais que um programa, um mundo. Moda sertaneja. Na fazenda São Francisco, na beira do Rio da Morte, um outro caminhoneiro

www.targetw.com e viva o mundo Target. Moda sertaneja. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir pra lhe servir. Aonde o senhor dormir, o pobre velho calado pegou o couro e saiu. Sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Numa festa de peão, certo dia eu cheguei. Da mesa de inscrição, eu me aproximei e disse pra comissão que meu valor, e se uma moça no momento, num rodeio de talento, não se aceita amador.